Agora, 3:35 e foi assinado no início da tarde desta sexta-feira, durante o 11º encontro anual do programa Cultivando Água Boa em Foz do Iguaçu, a parceria entre Itaipu Binacional, Organização Internacional do Trabalho e a Fundação Xuxa Meneghel para reforço das ações da campanha trinacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina. A assinatura contou com a presença da apresentadora Xuxa Meneghel, que participa desde o final da tarde de quinta-feira de uma série de compromissos aqui na região fronteiriça. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek, disse que um dos focos da atuação da campanha é o combate ao turismo sexual praticado principalmente por estrangeiros que visitam o Brasil e os atrativos da região trinacional. Deus foi de uma extrema generosidade, dotando o país de floresta amazônica, Pantanal, Cataratas do Iguaçu, as mais lindas praias que nós podemos ter. É inadmissível, inconcebível querer conviver com turismo sexual. Isso foi uma pauta que até 10 anos atrás tinha inclusive anúncio em jornal, chamando para as pessoas vir para o Brasil para praticar turismo sexual. Estamos às vésperas de grandes acontecimentos internacionais, como é a Copa, as Olimpíadas. A região de Foz há muito tempo tem uma rede trabalhando na busca de não permitir de forma nenhuma que ocorra essa violência contra as nossas crianças. E agora recebemos o apoio da apresentadora, que todo mundo conhece, admira, a Xuxa, que tem promovido uma campanha forte através da sua fundação e estabeleceu agora um convênio com nós, com o Brasil, com o Paraguai, com a Argentina, com a Tríplice Fronteira, somando nesse esforço de construir um mundo melhor sem prostituição infanto-juvenil. Jorge Samek falou também sobre as ações previstas pela campanha. São várias ações. Vem desde a parte de fazer uma grande campanha publicitária e, ao mesmo tempo, ações severas, duras, envolvendo o Ministério Público, o nosso Judiciário, ações de prevenção, educando as crianças, dando oportunidade de trabalho, trabalhando com psicologia, punindo aqueles que cometam abusos. É uma campanha que é bastante ampla no sentido de prevenção e atuação naqueles que estão desrespeitando as normas na busca de não permitir violência contra os nossos jovens. O diretor-geral brasileiro de Itaipu, Jorge Samek, destacou que um dos pontos fortes da campanha é o seu caráter trinacional. No evento de hoje estiveram presentes os representantes dos governos do Paraguai e da Argentina. Samek valorizou a presença dos paraguaios e argentinos. Está aqui o ministro do Paraguai, que trabalha nessa área. A mesma coisa está o ministro da província de Misiones. É uma ação trinacional. Todos os três países desenvolvem ações, mas não havia um trabalho integrado. E a partir de agora nós vamos integrar as ações no sentido de ter maior efetividade, maior resultado no sentido desse combate. Em seu discurso durante o evento, Laís Abramo, diretora da Organização Internacional do Trabalho, falou sobre a satisfação de fazer parte da campanha. Para a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é uma enorme satisfação estar aqui presente. A OIT está comprometida com a prevenção e erradicação do trabalho infantil e de todas as formas de violência contra a criança e adolescente no mundo inteiro. A exploração sexual e comercial das crianças e adolescentes é uma gravíssima violação dos seus direitos, é uma gravíssima violação da sua capacidade de existir saudavelmente em sociedade. Existe um compromisso internacional de erradicar todas as formas, as piores formas de trabalho infantil até o ano de 2016. Piores formas incluem a exploração sexual e comercial de crianças e adolescentes. Esse compromisso foi reiterado na terceira Conferência Global contra o Trabalho Infantil, que foi realizada em Brasília no começo de outubro e reuniu representantes de mais de 150 países do mundo. Então, é com muita satisfação que nós estamos presentes no momento do lançamento dessa campanha trinacional, às vésperas da Copa do Mundo, que vai trazer para o Brasil, para as cidades sedes da Copa e para Foz do Iguaçu, certamente, para a Tríplice Fronteira, uma quantidade muito grande de turistas. Então, nesse momento, eu tenho certeza que o lançamento dessa campanha trinacional vai Mas o momento mais esperado do anúncio da parceria foi a chegada da apresentadora Xuxa, que provocou até mesmo histeria entre os fãs presentes ou infiltrados no evento. Em seu discurso, Xuxa disse sentir-se honrada por ter sido escolhida como madrinha da campanha. Me sinto muito honrada, muito feliz em poder participar de uma campanha, de um evento, de uma rede tão importante como essa. E quero dizer a todos vocês que eu não sei se eu vou conseguir fazer tanta coisa que eu gostaria de fazer. Mas eu me proponho não só a emprestar minha imagem, meu nome, mas eu gostaria de fazer muito mais, porque gente que me pergunta até hoje por que que eu faço, por que que eu continuo querendo fazer, trabalhar para criança nesse país, que infelizmente no mundo todo não existe mais possibilidade de a gente fazer um programa infantil onde a gente possa se dirigir para as crianças como eu fazia isso antigamente com meus programas. E eu continuo dizendo que para mim, criança é o melhor público que existe. E não concordo com muitas coisas que, infelizmente, fazem parte dos nossos costumes, como bater numa criança para educar. Eu sei que muita gente que está aqui deve dar suas palmadas e bater, diz, mas eu faço isso porque eu amo. E eu gostaria de dizer que existem várias maneiras de demonstrar que a gente ama uma criança, tendo mais respeito, mais carinho, podendo ouvir. E, acima de tudo, lembrar que elas não conseguem e não podem se proteger. E é por isso que essa campanha vai existir, para que possa passar informação para as pessoas que essas crianças que não podem se proteger precisam da proteção de vocês. Então, não importa a idade que você tenha, se vocês virem alguma coisa errada acontecendo, vocês vão ter que denunciar. Porque se é crime explorar uma criança, um jovem, sexualmente, é crime também não denunciar. Então, eu acho que é passar a informação e fazer com que vocês façam parte disso. É muito importante, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Eu aprendi com o Samek que a gente tem que sonhar grande, a gente tem que... como é que é, Samek? Começar, sonhar grande, começar pequeno e andar rápido. Eu já acho que a gente tem que sonhar grande, começar pequeno, mas... para chegar rápido e chegar no lugar que a gente quer, a gente não chega sozinho. Então, eu acho que a gente tem que sonhar junto. E aí, a gente não pensa pequeno, a gente pensa grande. E a gente chega rápido, sim. Por isso, eu preciso da ajuda de todos vocês. Presta atenção em tudo que a gente vem a fazer daqui por diante. Todos os cartazes que vão ser distribuídos, todos os comerciais que vão ser feitos. Falem sobre esse assunto, não tenha vergonha de dizer. Isso não acontece apenas no Brasil, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai. Isso acontece no mundo inteiro. Infelizmente, acontece no mundo inteiro. Mas isso pode diminuir aqui com a ajuda de todos vocês. Crianças, jovens, adolescentes, pais e mães. Por favor, ajudem a gente com que essa campanha dê certo, com que isso pare ou diminua, ou quem sabe um dia não exista mais. Pelo menos é o meu sonho, o sonho grande. E eu preciso muito da ajuda de vocês. E mais uma vez, ele falou tão bonito que Deus deu a madrinha como eu. Já quero dizer que Deus me deu a possibilidade de eu poder mais uma vez ajudar vocês, ajudar quem precisa. Mas a gente não vai chegar em lugar nenhum se vocês não ajudarem a gente. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Por favor, passem isso adiante. Fale sobre esse assunto. Diga como é importante denunciar se vocês virem alguma coisa errada. E, por favor, tenha mais carinho, mais respeito pelas crianças. A única coisa que elas querem é o carinho de vocês, é o respeito de vocês. Então, não bata, respeite, eduque, ouça e denuncie. Assim a gente vai chegar bem longe. Muito obrigada, tá? Após a cerimônia de assinatura de parceria entre a Fundação Xuxa Meneghel, Itaipu e Organização Internacional do Trabalho, na campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes na região da Tríplice Fronteira, Xuxa seguiu para o viaduto da Avenida JK com a BR-277, onde grafitou sua mão e assinou o mural elaborado por artistas da região.